Apóstolos MCs representa os terroristas do sistema. Revolução lema, revolução tema. Defensores sublimes da paz, é assim que se faz. Indorama, F-I-L-O, Marcos Humano, Mano Reis, chegando. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Não sou Osama Bin Laden, meu alvo não são as torres gêmeas. Meu alvo é o sistema, entenda. Não sou muçulmano, mas me preocupo com a vida e o bem-estar dos meus mano. Pra aterrorizar, não preciso de míssil, pois sei que vendendo a minha rima é só o início. Levar a informação, meu compromisso. Trema, sistema, haha. Vou te bombardear, te metralhar, mas bomba metralhadora não vou usar. Antes que a sirene do alerta soe, peço a Deus que por favor nos abençoe e nos proteja, pois a intenção é que meus mano alame esteja. Droga, fumo, cerveja, perceba, veja, comprove os fatos. No ritmo, relato, estado crítico, terrorismo consciente, na batida da caixa. Falo vem da mente, revolução, conscientização é a solução. União é o que pega pra virar. Então, vamos juntos em um só lema, o sistema bombardear. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Não vim do Oriente Médio, não sou saudita. Fanático não, sigo a Cristo onde encontro minha salvação. Não sou de guerra, eu sou de paz. Um defensor sublime da paz. Mas não vou esperar o sistema canalha destruir nossa honra. Como civis fizeram com o Coliseu em Roma. Neste muito, muito tempo de ataque fizeram milhares de pessoas sofrer. Povo da periferia, eu, você, já nos humilhou, nos insultou. Aí mano, não seja qualquer fulano. Chega de craque, atitude é o início do contra-ataque. Venha se alistar, deixe de lado o ratatá. Mas venha pra somar, sem migué, blá blá blá. Cultura hip hop, essa é a nossa vantagem. Regressiva a contagem, contra a politicagem. Aí não é viagem, aposta nos MCs. Terrorismo alta voltagem. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Aposta nos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Atenção MCs, vocês estão autorizados a prosseguirem sua missão. Objetivo, bombardear o sistema com novas ideias, com filosofias. Destrua a diferença e a desigualdade. Aqui Evandro MC, câmbio de desligo. Rap nacional, lutando contra o atraso do mal. Quantas vezes me lembrei, quantas vezes acreditei que tudo pudesse mudar. Espalhar a paz, o amor pelo ar. Somente acreditei, não aconteceu. Desigualdade social prevaleceu. Motivo da revolta, revira a volta, ou vai ou volta. Ou dá ou desce, ou me esquece. Estou atordoado, cansado, bem melhor dizendo lesado. Terrorista especialista na SWAT. Sistema na mira, covarde os tira. Na madrugada atira, tem os cara de pau. Vergonha nacional, em país de mestiço, preconceito racial. Burguesia na melhor, os pobres na pior. Manda os manos se ligar que... Vamos estudar, represália, não tema. Vamos juntos num só lema, bombardear o sistema. Sistema, sistema, sistema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema, sistema trema. Este é o nosso lema. Apóstolos MCs bombardeando o sistema, sistema trema. Os terroristas do sistema.